Aqui é o Avianca Alfa Vitor Juliette. Avianca Alfa Vitor Juliette, falo na escuta. Avianca Alfa Vitor Juliette, falo na escuta. Volta 3, 2, 3. Ok, aqui, 3. As mensagens saíram sobremoduladas. Aguarde por gentileza. Alfa Vitor Juliette, Avianca, prossiga. Primeiro nome que chamou a torre? Alfa 3283, ali, tá pronto para pushback e acionamento no gate 3. Autorizado, chamo para o táxi. 3283. Então 3283, autorizado, chamo para o táxi. Chamada para o táxi, então 3283. Salvador Eagle, 1867. Boa tarde, Brancópolis. Boa tarde, Brancópolis, ascende da Tango, portão 7. Autorizado Brasília, nível de voo 360, vai para o Zuluno 7. Árvore leve a subida, primeira curva à direita. 51115 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Brasília, nível 360, leva a pistão no 0, sai da árvore leve, curva à direita, vai para o Zuluno 7. Transponder 51115, controle 1208. Correto, no 867 eu para posicionamento. Bora. Salvador Azul, 4089, pronto para Tango. Azul 4089, pronto para a cópia. Autorizado Vitória, nível de voo 340, via Pernambuco 44. A subida será da AEL, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. Código 5118. Corrigindo, 5112. E o controle 1208. Autorizado Vitória, nível 340, via 3144. Saída da Elleda Fidel. Com curva direita após a decolagem. 5112 o transponder. E o controle 1208, azul 4089. Só confirmando a subida da Elleda Bidev. Brau, Índia Delta, Eco, Vitor, Bidev. Leda após Bidev. Eu fui corrigido, o azul 4089. Correto, para posicionamento. É 6254, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Iniciando 6254. O 2065, após rolagem da aeronave da Avianca, ali mantém pistão no zero. Após rolagem ali, mantém o voo 2067. 04. Está autorizado a executar o controle operador, assim como ele deve ser que foi pista no zero. O guardão tem experiência. O guardão é um repórter, tá ligado? Deixa eu passar a estabilidade. Chanel 6254, decolar 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 202, obrigado. Boa tarde, Chanel 6254, decolar 247. Chanel 6254, contato na zona de colagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via Del 360, pode cortar, seu? Ficou muito tempo aguardando a inspeção de pista aí, procura de Bidev? Ok, Bidev negativo, Rui, Lito, tá presente, aguardando Bidev, o Chanel 6254. Via Del aguardando Bidev, obrigado. E 319, alterna com 3283. Marque sua direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, 3283. A direita táxi via Índia. Vai chamar, tô aí no ponto de espera, obrigado, bom dia. Estabilizando o localizador, tá 3804. 3804, chama agora a torre, 198, decimal 95, compor. Vai, obrigado. Salvador, boa tarde, tá 3804, uma milha de serra. Fez o capista. Então, 3804, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, Boeing da Gol iniciando a rolagem. Passou escuta a pista livre, tá 3804. Pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 4 nós, informo pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Paciente livre, pouso pista 10, 3804. 067, decolar 251, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 2067, boa tarde. Bom, Salvador, boa tarde. Que é o Alfa Vitor Juliette, adianta na posição 11. Prossiga com a mensagem. Solicitação de reboque para a posição 14 da remota. Sim, só um minuto. Algum 4089 está na escuta? Toca a série do Torre 230, frente da Tango. Descida autorizada pelo centro até 110. A série do 2230. Liga na chegada man, desça via chegada man para nível 050, o patrão 220. Via chegada man para o 050, 2230. Controle ao voo 2067, para evitar informações, solicita para o voador 170. Proa 170 para as informações, cliente, informe livro de informações para retomarmos a proa. Esse é o voo 2067. Pronto? Pronto, 3283. Cliente, estou no zero, estão 3283. Ali, mantém no 0-3283. Plano 3804, no solo 53, ao liberar via eco, solo no 21.9. Plano 219, plano 3804. Controle de voo 2067, proa de da Elda presente. 2067, direto da Elda presente. Da Elda presente, voo 2067. Salvador, boa tarde, eu tenho 3216, passando na posição 04, autorização nível 370, Fortaleza. Gente, aguarde copia Fortaleza 3216. Eu escuto. Azul 4089, né? Escuta. Peso 2230, descendo para 2000, ajustado 1020. Bianca, Alfa Victor Juliette, do reboque, na escuta? Desenomia, Francisco, até? Prossiga, 3216. Autorizado de Fortaleza, nível de voo 370, via por Zulu 19. Momo Froti é a subida, transição Froti é a subida, com a primeira curva à esquerda. Código 5117 e o controle no 208. Frente autorizado 370, via rota do plano, peso Luna 9, decola uma transição Frutti, curva esquerda após a zona 5117, controle após a 208, tá? 3216. 3216 correto, só para posicionamento. Pois será. 2 Salvador, Alfa de Juliette. Yes. Aguardando a solicitação. Vitor Juliette, que chamou? Positivo. Ela quer chamar o senhor anteriormente, o senhor me respondeu. Autorizado início do reboque e informe ao término. Ok, obrigado. Se possível, agilizando o Alfa Vitor Juliette. Ok. 395. 25, 395, uma boa tarde. São 3283. 3283, boa tarde. Contato radar na decolagem. Subazia sair da Arbor para o nível 360. Arbor 360, são 3283. Novembro confirmando transporte de inferno. Pronto para cópia. Autorizado. cidade de Salvador Irecer, uma centena, segue conforme rota do plano de voo, subida Momo, transição corrigido, Momo após Momo direto, primeira curva à esquerda, pista 17, 5104 é o código, 1208 é o controle. Novembro, rotejamento correto, parte 504 da borda, acenamento, táxi decolagem agora com a torre 1895, ajuste no 020, Cruzeiro Novembro. Alô, Salvador, Gano 867, curte acenamento no 7. Aguarde no 867. Verdão. São 303, obrigado. No 867, autorizado por estacionamento, chamando para o táxi. Autorizado por estacionamento, chamando para o táxi, boa noite, 867. 867, para informação, estamos na aeronave finalizando o reboque na remota 14 do pátio, fica atento. É, fica atento. Transportada, pelo Novembro. Autorizado, chame no ponto de espera da PAPAP, NH1 na 092. Corrija, 1020. Exo Novembro autorizado em ingresso pista 17, chame alinhado e pronto. Questionamento no 04-32 no meio. 32 no meio, seguinte abaixo. Aguardando. Alfa-Vitor Juliette, copiado, finalizou o reboque. Finalizando o reboque. Entendi, boa tarde. Boa tarde. Imagem autorizada, pista no 7, vento 230 graus, 59, Ecos no Novembro. 788, um minuto, cópia para o Alfa. Yep. Combat Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, 1867. Combat Índia, ponto de espera da 1895, 1288, alterno 260. 1288, Tango Eco Zulu November, decolado ao 03, constante curva esquerda, agilizando o cruzamento do campo. Afirmativo, senhorita, agilizando o que está presente. Gente, aposto livrando o eixo, pista no zero. Novembro. Autorizada com 32 no meio? Paradão no zero. Cruzado, avançado a pista, Exo 90. Sapatão Exo 90, controle transferido no 20, decimal 8. 208, novembro. 8867, quanto cara? Mono 867, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 240 graus, 59. Decola, pista no zero, mono 867. Boa tarde, o Eco November decolado na sua escuta. Eco Zulu November, radar na decolagem, livre da gestão da subida Momo, suba e mantenha 100. O Eco Zulu November. É, acendendo para uma centena, Eco Zulu November, muito bravo. Autorizado Paulo Afonso, nível de voo no 70, conforme rota de plano de voo, Zulu 9, frotinha após direita. A subida será Momo, transição frotinha. Primeira curva esquerda após a decolagem, pista 10, código 5125 e o controle no 208. Autorizado nível 170 para Paulo Afonso, via rota do plano, Zulu 9, frotinha, direto. Momo, transição frotinha, 10, frotinha, 5125. Correto, 2788, já para posicionamento. Parado. 2230, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Reportará. No 867, decolada 06, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado. Tugou no 867. Sinal normal, baixado, travado, passaredo 2230, visual com a pista. Passaredo 2230, tráfego avançado, pouso autorizado, pista 10, vento 220 graus, 5 nós, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. Ciente das condições, está livre o pouso, passaria 2230. Alô, 2409 para o táxi, 103 a 9, 3840, valeu. Sobrecarga até o través portal 05, chame no través 05 para reiniciar táxi, azul 489. derivada para trajeto do portão 05, vai chamar o 405. Tá 32 no meia, com 154 a bordo, 4 horas, Salvador. Eita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 020, tá 32 no meia. Índia, ponto de espera 1895, tá 32 no meia. 4089, reautorizando, táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste o no 020. 020, autorizado então o táxi via pátio Índia, bastante fora, lá se na torre 1895, a 140 aí também. Pronto, TAM 3216. TAM 3216, autorizado a alinhar e manter vista no zero. Também mantenho no zero, TAM 3216. Passarelo 2230, no solo 10, direita, ao livrar, controle solo no 21139. Ao livrar, direita 219-2230, grato, até daqui a pouco. Eco Zulu Novama, direto IDC, tá? Direto IDC, grato. Alô, boa tarde, Passaredo 2230, livrou nossa escuta. Passaredo 2230, táxi autorizado, Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, para remota 12230. De 216, mantém a posição. Passa. Salvador, boa tarde, Azul 2771, informação. Azul 2771, Salvador, Rui Duna, para o ILS X-Ray, ajuste no 020, aciona a identificação. Duna, ILS X-Ray, 2771, Salvador, Gano 867, voando com o Brown de Arbor, evita a afirmação. Gente, Gol no 867, após Arbor, Elef. Mas a árvore é lá, 1867. Azul 2771, contato estabelecido, azimuth é o 23062 milhas, câmbio. Acima 2771, no grato. Azul 4089, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém não no zero, 4089. Já matou. São 3193 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, DCC direto Irume, apel novembro 857 Monfo. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita. Subida da El, Leda, após Leda, direto Irume. Controle Salvador, 120, decimal 8, Torre 98, decimal 95, transponder 5126. Autorizado Galeão, 360, Irume, até novembro 857, Moussa. Decolando a 10, curva direita da El, Leda, Irume, 208, 198-914-5126, transponder o TAM 3193. TAM 3193, correto, chame pronto para pushback treinamento. Chamará. Tá. 7, 3201. Checo Zulu Novembro, estimado para pouso em DC. Eu não entendi, 17? 17, 15. 17, 15, ciente. Ocean 6320 Control, you're clear to the Mario arrival, clear to 5000, with the altimeter 1020. No 641, nós desça para 8 mil na chegada a bordo. Ajuste 1020. 8 mil. 1020. 1020. 2014. Controle 3206, proa. Vai ter que manter a proa 330, que serve por umas 10 milhas. Autorizado de desvio. Olha o azul 2771 para descida. Está para 2000 pés. 2000 pés, azul 2771. Autorizado de militar, Azul 2788. Azul 4089, decolado Azul 5, controle Salvador 120, decimal 8. Vai chamar 208, Azul 4089. Boa tarde. Pode voar na pro de Momo, 3206, senhor? Afirmativo. Gente, vai no Momo. Controle Salvador, boa, Azul 4089. Azul 4089 é o controle, está em contato radar, após 2000, voe Leda, Leda, Mótico. Ou Leda, Leda, Bidev. Após 2000, voa Leda, tá Leda, Bidev, Azul 4089. Positivo, está em contato radar. Controle Salvador, boa tarde, minha presença, segurança, né, informação, saúde. Seu número 3105, desça e mantenha o nível 120, a chegada é a MAN, pista 10. O motivo, tráfego em sentido contrário no nível 100. Volta do ponto. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona o transponder 5140, são 3205. Afirmativo, então autorizando 340 Guarulhos, Antônio Lula 10, Piraí, depois Zombade, conforme plano de voo. Sai no perfil da Dael, Leda, Motiba, 5140 no transponder e o controle opera em 1208, confirme. Afirmativo, afirmo, sendo pronto para estacionamento do plano 3005. Afirmativo, já já, obrigado. Oceano 6141, desça para 4000, sem restrição. 4000, 6141. Azul 2788, tá, subia parte 1 no Índia, ponto de 0 na 0, torre 1 no 18, decimal 95, ajuste na 020. Do BA 141, desvio à esquerda. Só contornei uma formação, tô voando bom aqui, tá? Ah, ok. E qual é a sua velocidade? 3309 de carro. Quente, velocidade 229. 2209, não quatro. Do 3216, chave Recife 12685. 2685, obrigado, senhor. Eco Zulu Novamba, chave Recife 12288, caso negativo 12685, Eco Zulu Novamba. Azul 2771, no livre ILS. Autorizado ILS, Azul 2771, graças. Pelo 6315, para sua informação, tráfego 11 horas, 5 milhas e meia, rumo noroeste, no nível 100. Este é o motivo pelo qual eu autorizei a sua descida até o nível 120, vai ultrapassar em breve. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 8 nós. Azul 4089, chama Recife 1251. 251, chama Recife, azul 4089. Positivo, desça para 6000, ajuste o 020. 6000, no 020, Oxane 63, não tem. Azul 2771 é o número 1 para Paul. Ciente 2771. Oceano 6141 é o número 2 para Paul. Número 2 para Paul, é 1 controle. Oceano 6320, number 3 for landing. 463-15, número 4, para... 463-15, da Ucha. Primeirinha. Pelo B1-41, vetoração, direita para 225, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 225-2000, limite lote, B1-41. Pelo 6315, velocidade 250. Da 250, da 6315. Ocean 6320, clear until 3000. Obrigado, bom trabalho, até a volta. Controle Salvador, é o 2788. O 2788 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Tenente, conforme autorizado. Oceano 6141, esquerda, proa 130 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 130 para o LOC, LS, aguardando 6141. Ocean 6320, this will be a vector to intercept, localize, and complete the ILS final for landing runway 10. Left heading 025, descending until 3000. Your limit is the localizer. Over. Left heading 020, this will be a radar vector to intercept localizer and complete ILS final approach for landing runway 10. Azul 2771, interceptou o localizador. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895, muito obrigado. 2771, controle a 2771, boa. Boa, gol 1255, desça para 8000 com 1020 na chegada, bom. Era 2771, boa tarde, reporte visual algum campo. Reporte na azul 2771. Oceano 6315, desça para 4000, velocidade 220. 4000, 220, Oceano 6141, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Tráfego à frente, 6 milhas e meia. Reduzindo 6141. Ocean 6320 to intercept localizer, right heading 080, and you are clear to the ILS approach. Over. Having 080. Heading 080. 080. Pelo 6315, desça para 2000. Entendeu, 6315. Azul 2771, já informa trem baixado e travado. Visual com campo? Ainda não. Reporte visual. Qual será? 295-6141, pelo alto. Bono 255, 40 milhas, autorizado para 5 mil. 5 mil, Bono 255. Azul 2771, informa, avistando. Azul 2771, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Pouso autorizado para Azul 2771. Yes. Dando aliás, então, 63, 95 graus. Oceano 41, vai passar o estiário baixado e checado. Oceano 41, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com campo. Contra visual com... Zero a pista molhada? Afirmo, pista molhada. Oceano 41. Oceano 6320, reduce your speed for approach. Did you intercept the localized force? Yes, intercepted from the localizer. Roger, marvelous. Contact the tower, frequency 118.95 for landing instructions. Over. Roger, do 2771 no solo aos 29, livre à direita, agilizando por gentileza. Controle solo no 21.9. Gente, agilizando, livrando pela direita aos 2771. O TAM 3193, puxa o sonamento no 01. TAM 3193, autorizado de atividade. Toma lá, TAM 3193. Solo, bom dia, o Azul 2771. Approach, reporte, air drum inside. Roger, Azul 2782? Prossiga 2782. Algum inconveniente de encurtarmos a sua trajetória para que chegue mais rapidamente em Paulo Afonso? Negativo, senhor. Agradecemos. Ok. Eu vou direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso. Obrigado. Oceano 6141, no solo 131, livre à direita, chame controle solo 121, decimal 9. Oceano 6315, interceptou o localizador? Afirma. Ok, com ILS autorizado, meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador. Cheque o trem, chame torre, 11895. 295, obrigado, uma boa. Ocean Air 6141, táxi Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Táxi Juliette, 6141. Boa tarde. Boa tarde, Xané 6315, número 2 na sequência, aguarde autorização de pouso, reporte visual com o campo. Aguarde autorização, reporte visual, 6315. Aproximação e ADS. Pode lá, reporte lá, estabilidade, igual a 2. Série 2230, informação agora em curso, Vitor. Pronto, cópia. Para a cópia, 2230. Adeus 2230 para a Vitória da Conquista, nível 180 autorizado. Decola da pista 1 a 0, primeira curva à direita. Subida a Fort, transição Elefa, após direto a Plor, direto Conquista. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Transponder 5144, passaria do 2230. 2230, autorizador 0 para Conquista. Decola da 1 a 0, primeira curva à direita, árvore Elefa, Fort, Plor. O 208 é o controle, 295 é a torre, transponder 5144, passaria do 2230. Passaria do 2230, correto, chame pronto para posicionamento. Passaremos para posicionamento do 230. Ocean 6320, on the ground at 33, leave by right, call ground control 121, decimal 9. 121, decimal 9, Ocean 6320. 41, se aproximando da Juliette. Mantenha-se na Juliette, Romeu, no 41. Ocean Air 6320, taxi by Alpha, hold short, taxi by Juliet. Alpha, hold short, Juliet, Ocean 6320. Kelly. Pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, 9 nós, Ocean Air 6315, pista molhada. Vente, Ocean Air 6315, pouso. Com 109 a bordo, Terra Campinas, 3 horas e 30. 193, táxi via Índia, ponto de espera 90, torre 18, decimal 95, ajuste 0-9. Índia, 1-1895, com 0-19, tá 3-3, boa tarde. Com 1255, ajuste 1-0-19. 0-19, hein? Com 3205, aguardo 2 minutos para início do chão. Aguardo. Ocean 6320, cleared via Juliet, gate 01. Ocean Air 6315, no solo aos 36, livra direita, controle solo no 21, decimal 9. Direito 1219, Ocean Air. Tiro 2? Tem dois, um no 4 e outro no 01. Assim que o do 01 estacionar, está autorizado para o 3205. Bom, confirma a bandeira do 01? A Avianca também. Confirma. Solo Ocean Air 6315, uma boa tarde. Ocean Air 6305, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, 06, 6305. Boa tarde, Ocean Air 3193.090, tá pronto. Ocean Air 3193, a linha decola sem parada? Relativo. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 99. A linha decola 10, tá 3193. Quando 255 passou Duna, no localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre 11895, gol 1255. Uma atenção, muito obrigado. Estabilizou no curso de 295 agora. Obrigado, até daqui a pouco. Certo. Oi, Salvador, muito boa tarde. Voo no 255, estabilizado. Vamos parar quanto mais tarde, travado e avistado. Cliente no 1255. Netuno 19. Pronto, cópia. Confirmando o plano Vocom? Uno 9 autorizado conforme o plano, após decolagem da pista 1-0, curva à direita em rota. Controle 1-2-0-8, pouso 1-8-9-5, Netuno 1-9. Netuno 9, livre acionamento, chame pronto para táxi. Já passei a... Então não está funcionando, bom, não, não está. Positivo, prossiga visual via corredores. E aguarde transferência de comunicações. Câmbio. Controle Salvador, 3193, decolado da El. Está cruzando 2000 pés. 3193 é o controle. Contato radar estabelecido, curva à direita, voe Leda, após Leda e Irume. Câmbio. Ok, direita, Leda, Irume, obrigado, está 3193. Subida autorizada 36. Estou sem restrições para o nível de cruzeiro. Afirmativo, 360, 3205, 172 a bordo, 3 horas 45, alterna o galeão. 3205, táxi via Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8-95, ajuste 1-0-9. Boa tarde. Espera, da 1-0, via Índia, ponto lá, torre 1-8-95, 1-0-9, obrigado, uma boa tarde, 3205. E aqui, Delta Charlie, qual é a sua posição agora? Papa Romeo e aqui, Delta Charlie, controle. Quente, o senhor vai prosseguir via corredor Interlagos para a rotatória, mantendo 500 pés, confere. Positivo. Seu transponder está na posição normal? Afirmativo. Acionado 0275. Tá bom. Top of the ground, cool, afternoon, go 1255, clear on. Afternoon, go 1255, clear taxi via Alpha Juliet, gate 02. Alpha Juliet, gate number 3, go 1255. Negative, 02. 02, 1, 2, fantastic.